No ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Uma miscelânea, cinema, poesia e cultura. Apresento a você o Mineração do Outro, programa marxista de cultura e crítica social da Universidade Federal de Ouro Preto. Não se perca, acompanhe comigo as três ações que o programa articula. Lavras de Versos, Cine Faísca e o curso extensionista Ontologia, Estética, Arte e Sociedade. Quanta coisa, não? Pois assim é produzida uma rede de diálogo entre a universidade e a comunidade. Por meio das diferentes ações, o Mineração do Outro busca valorizar um bem muito precioso da região. Se você pensou no minério de ferro, errou. O destaque são sujeitos marianenses. O público-alvo, principalmente, são trabalhadores indivíduos amparados pela política de assistência da região, que frequentam o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. A bolsista do programa, Isabela Rocha, descomplica esse assunto pra gente. A gente tem como objetivo intervir, levando o acesso à cultura e como uma forma de construção coletiva e individual, a fim de enriquecer mesmo a subjetividade dos sujeitos a partir da sua vida cotidiana, das reflexões que essas intervenções causam nessas pessoas. São três diferentes eixos de atuação. Sobre o Cine Faísca, por exemplo, nós já falamos aqui no Pílulas de Extensão, mas eu recapitulo para você. As sessões ocorrem mensalmente no SESI de Mariana, sempre com um professor convidado para rolar aquele debate esperto depois. Além de uma exibição fílmica, o Cine Faísca se propõe ao engajamento crítico-social. Agora, em relação ao Lavras de Versos, o negócio é a poesia. E são os adolescentes do bairro Santo Antônio, também conhecido como Prainha, que mandam ver. A ação ocorre em um centro comunitário do bairro, semanalmente às quintas-feiras, em parceria com o CRAS Volante Bairros. A Isabela conta como a ação é articulada. A gente tem um objetivo de aproximar o adolescente à poesia, a essa cultura, ao acesso e incentivá-los, né, a ter esse contato maior. É um trabalho socioeducativo organizado e desenvolvido a partir do Círculo de Cultura, proposto por Paulo Freire, né? Então a gente trabalha o diálogo e a reflexão crítica sobre as vivências cotidianas e as referências culturais desses adolescentes. Então, a partir da poesia que a gente leva, a gente quer desenvolver a crítica, quer desenvolver o entendimento da sociedade. A gente propõe que esses adolescentes comecem a estruturar e compor suas próprias poesias. Por fim, o Mineração do Outro também promove o curso de extensão Ontologia, Estética, Arte e Sociedade. A atividade tem periodicidade anual e acontece no ICSA, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFOP. Neste ano, o curso comemora sua quinta edição. E apesar de a ação ocorrer dentro do Instituto, o objetivo é o mesmo: integrar a comunidade. Ufa! Quantas ações! Por isso, dizer que você ficou sem opção não é uma desculpa boa, hein? Pense em qual atividade você mais gostou e participe. Confira fotos e mais informações sobre o programa. Acesse facebook.com e procure por Mineração do Outro. Eu sou Evelyn Ramos, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.